这这perdoa a minha canção, se canta só minha boca, se tem forma de oração, se a minha voz fica rouca, qual arma sem munição, se ela é franca, mas é pouca, enquanto fica canção. Se ela é franca, mas é pouca, enquanto fica canção. Sobe monte, desce rio, sobe monte, desce rio. Sobe monte, desce rio, vida e barbas por fazer. Sobe monte, desce rio, sobe monte, desce rio. E um dia de repente foi morto num amanhecer. Na frente de todo mundo, pra todo mundo aprender. Quem afrouxa na saída ou se entrega na chegada, não perde nenhuma guerra, mas também não ganha nada. Não perde nenhuma guerra, mas também não ganha nada. Sobe monte, desce rio, sobe monte, desce rio. Sobe monte, desce rio, vida e barbas por fazer. Sobe monte, desce rio, sobe monte, desce rio. E um dia de repente fez da morte mais viver. Teu caminho não podia te prender, e mesmo por traição, pensando que te matava, no meu corpo americano fincou mais teu coração. No meu corpo americano fincou mais teu coração. Tchê, perdoa minha canção. Se canta só minha boca, se tem forma de oração, se a minha voz fica louca, qual arma sem munição? Se ela é franca, mas é pouca, enquanto fica canção. Se ela é franca, mas é pouca, enquanto fica canção. Tchê!